Um novo tempo vai nascer. Eu quero então nunca cheirar mais como antes. Um novo tempo me trará aos corações nova canção que cantaremos todos. Liberdade, paz, alimento e terra, e todos os direitos de ser cidadão. Um novo tempo onde o amor irá cobrir todos os pontos da cidade. Um novo tempo onde você vai descobrir quais os princípios da igualdade, as crianças, proteção aos idosos, o cuidado, e a humanidade toda unida num só coração. Vem, já não podemos mais esperar. É preciso hoje mesmo mudar. Vamos redescobrir um país, o nosso país. Vem, quero tanto apertar sua mão. Decretemos a revolução. Chegou a hora de ser feliz. Proteção aos idosos, o cuidado, e a humanidade toda unida num só coração. Vem, já não podemos mais esperar. É preciso hoje mesmo mudar. Vamos redescobrir um país, o nosso país. Vem, quero tanto apertar sua mão. Decretemos a revolução. Chegou a hora de ser.